presente, meus irmãos, recebendo sempre este alimento. Siga em frente, meus irmãos, recebendo sempre este alimento. Ninguém deve esmorecer, que é para todos compreender. Ninguém deve esmorecer, que é para todos compreender. Os ensinos que estão na frente é para todos receber. Os ensinos que estão na frente é para todos receber. Ó Virgem, Senhora Mãe, Senhora deste poder. Ó Virgem, Senhora Mãe, Senhora deste poder. Dá-lhe o vosso conforto e não me deixe esmorecer. Dá-lhe o vosso conforto e não me deixe esmorecer. O conforto é para todos que quiserem obedecer. O conforto é para todos que quiserem obedecer. É amar ao nosso Pai, que Ele não deixa esmorecer. É amar ao nosso Pai, que Ele não deixa esmorecer.